batidão elétrico no clima do carnaval 2020. Banda New Batidão. Maria Santinha era bem comportadinha, não ia pra baladinha e nunca traiu ninguém. Chama! Um certo dia o seu love saiu da linha e foi trair Mariazinha. Aí ela sofreu por cem. Atenção, hein! Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira, mas agora superou. Pra cima! Maria Santinha virou Maria Baladinha, com as amigas na rodinha, batendo na palma da mão. Maria Santinha tá no rolê de pulseirinha, virando lug na boquinha, dançando com um copo na mão. Vem o batidão e o batidão. Ai, bruxinha, ai, Santinha. Alô, Nazareno, alô, Dona Silene, em nome de papelaria dos estudantes. Maria Santinha era bem comportadinha, não ia pra baladinha e nunca traiu ninguém. Chama! Um certo dia o seu love saiu da linha e foi trair Mariazinha. Aí ela sofreu por cem. Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira, mas agora superou. Vem! Maria Santinha virou Maria Baladinha, com as amigas na rodinha, batendo na palma da mão. E Maria Santinha tá no rolê de pulseirinha, virando long na boquinha, dançando na palma da mão. Vem pra cima, vem pra cima, vem! E um batidão elétrico. Alô, Miguel Vitor, alô, Hanna Letícia, vem, vem! Sempre em nome de Narte, Comunicação Visual e Maiaria.